altímetro 10 no meia. Altímetro 0 no meia, Libertaque, e eu posso pegar da 18 no meia. Olá, bom dia. Salvador, bom dia, Xané 63 do Nuno, pode pegar da 1-0 pronto. Bom dia, Xané 63 do Nuno, autorizado. Alinha decola, pistão 0, vento 1-7-0 graus, 9 nós. Alinha decola, pistão 0, o Xané 63 do Nuno. Cruzeiro do Xané? 9-5? A intensidade muito baixa. 739 Gol, 2000 pés autorizado LS, se ajuste no zero no meio. Passada 39, via 42,000 approach. Xené 1140, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Taxiway India. No ponto de espera pronto, mantém a posição, chama a torre 1118.95, o altímetro 10 no meia. A ponto de espera, 395. Lima, frequência livre. Controle, Xené 398. Siga no jeito. Pode manter a prova 080 por 10 milhas e depois o azul, né, senhor? Tá livre? Dato. Dato. Não, 40, olhar e manter 1-0. Salvador, boa, Xené 63 do Nuno, faz 1500 pés para o nível de voo 360. Boa, 63 do Nuno, voa Leda, sobe 360. Leda 360, Xené 63 do Nuno. A gente está bastante atrasado na nossa saída aí. Quando possível, um ponto adiante aí na nossa roda, talvez. Motiva. Motiva, guarda a Motiva, 63 do Nuno. Obrigado. Chama Recife agora, 12545. 545-648. 6319. Prossiga. Eu sinto que somente solicitou que mantivesse a saída, evitar um conflito. A gente pede de novo daqui a pouco. Sem problema, estamos acelerando então aqui para 349. Muito obrigado. Atingindo 3.000, TAM 3198, voando Duna. 2.000 pés livre, LS 3198. 2.000, autorizado LS, TAM 3198. Obrigado, vetor, TAM. Charlie, India, Salvador. Okay, so please check your score. I receive now 1-3-5 level. Agora, Sanamia 140. Ano 40, 350, Guajamo. Guajamo. Diz Marcelo. Marcelo, aguarda, Marcelo. Estou vendo o meu no 40. 739 established on approach. Roger, 1739, contact tower 1-1895. 1-18.95. That's right, 1-18.95. 1-18.95, good day. Good day. Xanamei 140, voa Maceió. Muito obrigado, Maceió. Vitor, Kilo Delta, serviço está encerrado, mantém o 090, chama Aracaju no 203. Boa 79, it's Chuck Landing Gear, Cleveland, runway 10, wind 170 degrees, 21 knots. Boa 739, runway 10, Cleveland. Aracaju now 120 this month 3. 120 this month 3. Utilizador 3198. Corre, 1895. 1895, TAM 3198. Uma boa tarde, senhor. Uma boa. Salvador, bom dia, boa noite, 64, informação. Dia 1864, via chegada Mari, desce até o 050. Dia Mari, descendo para o 050, boa noite, 64. Venha 319, voa motiva. Xaner 6319 no Motiva. Boa Motiva, 6319 da hoje, muito obrigado. 739, ground at 55, indicated by Foxtrot, ground 121, decimal 1. 1090 ground, thanks to 121.0. Do Salvador, 3198, baixar travado, passou timbre. 3198, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, fundo 09. Livre pouso, 1-0, TAN 3198. Paraguai, South Joliet, TAN 39. Professor, a China é 4-0. Siga o 4-0. Poderia coordenar o nível 3-1-0 com o sinal, por favor? 3-1-0, agora, da coordenação. Avisado nível 310, Xanã 6140. 31, obrigado. Polo 094, Fortaleza, informação curso é a Índia, guarde cópia mais 33 segundos, eu pago cópia para Fortaleza 370. Aguardando 33 segundos, já se escuta o 094. 1739, ingressa Juliette, portão 07. Juliette, 07, igual 739. 1-0-9-4, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia, 1-0-9-4. 1-0-9-4, Fortaleza, autorizado, nível voo 370. Decolou da pista no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta a rota Upper Zulu no 9, segue via roda do plano de voo. Transponde ao 5545 e o controle em 1-2-0, decimal 8, voo 1-0-9-4. Autorizando a nível 370 para Fortaleza, depois a pistola 0, curva esquerda, saída Momo, prontíssimo. Introduzir após a pistola 19, direto Fortaleza. Código transponder 5545, controle Salvador e 120, decima 80, ou 1094. Correto, o portão é 10, reposte quando pronto, para acionamento e pushback com 1094. Afirma, Fortaleza, 1094. Secundário 13395, bom dia. 95, pode ser com 93395, pode. Qual doce entra no Whisky? Solo Salvador, 3198, Alfa, bom dia. 3198, táxi de Alfa, reportando seu táxi aí, Juliette. Alfa, reportando Juliette, 3198. Frequência do controle Salvador é 120, decimal 8. 4 miles for composition, radar service terminated, maintain flight level 150, contact Aracaju 1 frequency, 120, decimal 3. Informação Índia, autorização Galeão. 3191, na guarda de cópia Galeão, informação Índia confere. Guardando 3191. O novembro é o Squid, confirma a intenção do voo, eu vou local, toque remetida. November, Oscar Whiskey, pronto cópia. Papai Romeu, November, Oscar Whiskey, voo local, Salvador, Salvador, mil pés, com troca é emitida em Veracruz. Decola da pista no 7, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 01 no meio, no transponder, o controle em 120, decimal 80. Papai Romeu, November, Oscar Whiskey. Aqui é Coeco. 00. Sou 5, Mike Ecoeco. É 200, cliente da Índia. Oceaner 6200, acione identificação, voando Pabog para interceptar a chegada à mar e desça via para o nível de voo 060, ajuste no 096. 0096, voando Pabog, via, para o 0026, 6200. Atropando lá, atento sinalizador. Gente, Juliette, remoto no 4398. Tem conhecimento onde é que fica? No outro lado, através da Tesla. À sua esquerda, em frente, ao lado do Airbus, no novo piso ali de concreto. Ok, obrigado, informação. Dan 3191, pronto para a cópia. Não, interceptor, para a cópia, Dan 3191. Azul 4207, número 2 para a Copa Guarulhos. Mais 43 segundos. Dan 3191, autorizado Galeão, livre voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, posição Irumi. Índia, Romeu e uniforme Mike Índia. Onde intercepta a rota Upper November 857, segue via rota do plano de voo. Transponde ao 5556. Controle hoje opera em 120, decimal 80, Dan 3191. Dan 3191, autorizado da Leão, nível 340, decola da 10, curva direita na Dael, Leda e Irumi. Para interceptar a APA November 857, conforme o plano do voo, transforma 5556, controle 1208. Correto, 612, o portão é aposto quando pronto para acionamento, pushback Dan 3191. Reportarei Dan 3191. Azul 4207, pronto, cópia. Azul 4207, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, posição Motiva. Mike Oscar, Tango Victor Alfa. Onde intercepta a rota Upper Zulu no zero, segue via rota até o plano de voo. Segue corrigindo, Upper Zulu no zero a rota inicial e após via rota do plano de voo. 5560, eu transponde o controle em 120, decimal 80, azul 4207. Gente, Guarulhos, nível 340, autorizado, decola 5.0 com primeira curva à direita, saída da El, posição Leda, após voa Motiva, e entre Zulu 10, após depois Zulu 10, conforme a turma de voo, transponde 5560, controle 120, decimal 8, azul 4207. Azul 4207, cotejamento correto, 03 é a posição, é após quando pronto para acionamento e pushback. 03, 4207, o controle de Salvador solicitou que você saia inicialmente no corredor Xé, a 1 no meu pés distrito. Até acho que eu tô aguardando, guardião. Guardião 08, tô revoltando. Vai decolar com a tal 17 com curva esquerda no corredor forte, ok? Pesado ingresso, a porta neta, pronto, guardião 08. Autorizado táxi, a porta para ingresso no 7, o ajuste no 0 ou no 6, novembro, acho que hoje. Radial 08 confirmando o comandante a bordo. Radial 08, tem livre decolagem pista 17, vento 150 graus, 99. Radial 08, decolado ao 08. Autorizado curva esquerda, cruzamento do campo, mantendo a escuta, aguardando para transferência, controle. Curva esquerda, Gadão, transferência para controle, 08. Inicialmente a gente tentou no meu pé, corredor forte, ok, o guardião 08. Sente, 1 no meu pé, corredor forte. Radial 08, tá prisão, avião no pushback, cruzamento 06. Confirme. Tantrezinho 91, pushback, estacionamento 06. Tantrezinho 98, 06, portão, coordena aqui pessoal, o Len Freire, é pós-táxi. Autorizado, chamaria para o táxi, Tantrezinho 0 portão, coordena a equipe de solo em freiro, seguindo a orientação do mesmo, reporta táxi. Sim, reporta o táxi, 0094. Através de Veracruz. O centro Recife passa a informação de que era visual, o Juliette não visualou. Botelho Guardião 08. Ciente, desça para o nível de voo, desça para 3 mil pés, a Juliette Tango Zulu. Ajuste na 095. Juliette Tango Zulu, acione o código 0244. Botelho Guardião 08, no meu pés. Guardião 08, mantenham no meu pés no corredor forte. Confirme a proa ideal para o destino. 024, tá presente. Cliente, o Guardião 08. Ele está estabilizado, o 864. O 864, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 85. Guardião 08, suba para o nível 055, da presente autorizado direto de destino. Autorizado direto de destino, da presente 0805. Transpouso baixar travado, ajuste no 015. Portaliano, sono 804. Vai cruzar o 080, 6200. Tchanar 6200, lista para 4 mil pés, ajuste no 095. Assumiu no 015, 6200. Baixou e travou, boa noite 64. Boa noite 64, avistado, livre pouso, pistão 0, vento 180 graus, 99. Livre pouso, pistão 0, boa noite 64. Guardião 08, confirme seu plano é no eixo da aerovia. Negativo, é direto. Quente. Para o táxi, temos 165 a bordo, com 13h20, alternando Natal. 1094, segue Airbus da TAM, o mesmo que se encontrando agora no través do portão 612. Segue o tráfego como número 2, no ponto de espera, 2.105, o altímetro 1015, agora gol 1094. Você segue o TAM à frente até o ponto de espera, 2.095, ajuste 1095, gol 1094. 1162, aciona identificação, voando Pabog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 050, ajuste 1015. Autorizador na parada 6200. Autorizado do Notion 6200. Desça para 2 mil pés, ajuste 1015. Livre LSX-Ray, reposta avisado. Passar livre padronizado, LSX-Ray, direto em torno, 2000. Dia no ponto de espera 208.95, altímetro 1015. É o ponto de espera via Índia, ponto de espera 2895-1095-3191. Siga Bravo Vitor Tango. Papa Romeo Bravo Vitor Tango. Acione o código 5547. Sono 864, Solo Zuno 3, direita Foxtrot, 1-2-1-1. Portango, contato radar 49 milhas norte de Salvador, em subida para o nível 075, reporte para a descida. Autorizado nível 095, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, sube e mantenha 095, reporte para descida. Zulfa 207 no portão 3, por equipe de solo que após a aeronave da Golf livrar a retaguarda, está livre pushback no 03, já executado. Após a aeronave da Golf, autorizado pushback para a metro 3, azul 4207. Guardião 08, confirme quando possível a chamada de pouso. Tente no 540. Noite 64, autorizado direto Juliette, portão 5. Uno 20 decimal 8. 1 20 decimal 8, 9 numeração 8. 2 Salvador, voo 9094, ponto de espera para. 9094, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, voo 9094. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeo November Oscar Whisky, decolado da pista 17. Papa Romeo November Oscar Whisky, mantém-se em condições visuais, no meu pés no corredor Axé, reporte no farol da barra. Manterá condições visuais a 1 no meu pés, reportará no farol da barra, ciente November Oscar Whisky. 1208. 208, bom dia, senhor. 3-1-9-1. PR 6200, complete final do procedimento ILS, chame a torre 118 decimal 95. 2965. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3191, decolado na DAEL. TAM 3191, contato radar na decolagem, sua via DAEL para o nível de voo 340. DAEL 340, uma chance de voar direto da DAEL, lê, senhor. Após 2.000 pés, autorizado Leda, o TAM 3191. Gente, TAM 3191, prono, Leda agora cruzando 2.000. Lado livre, estou no zero, vento no 8, 0 graus, 119. Lado pouso na 10, balançando é 6200. Juliette Tango Zulu, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizada. 2.000 pés, reporte estabilizada, tango Zulu. Sala Azul 4207, para o parque, temos 1-7 agora, 3:45, para o meu pé, no primeiro pé. Azul 4207, segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-895, QNH 1-0 no 5. 05, Dente Alfa, para o pronto 2-5-2-5-5 azul, 4207. Gente, TGL, Veracruz, November Oscar Whisky. Romeu Bravo Vitor Tango, confirme transporte de enfermo. Bravo Vitor Tango, desça para 1.500 pés, ajuste no 0-1-5, confirme transporte de enfermo. Ciente. Azul 4082, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 015. Acionado via Mari 060, 1015, informação. Uma tempestade no 0, gol no 0, nas 4. Foi Itápio, gol 1162. Foi azul, 4207, ponto de espera, 520, ponto de espera. Mantém a ponto de espera, 4207. Fechando a 6200, solas 20, direita Fox, 1211. 2-1-1-1-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0, gol 1-0 na sua. Alô, por gentileza, já possui autorização do 1556 da Gol? A Afirmo pro Galeão, tá pronto pra cópia? Pronto, conta, prossiga. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via roda do plano, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume. 1208 controle, 5007 transponder. Já autorizaram 360 para o Galeão, conforme a rota do plano. Decola da pista 10 com curva direita, após saída da El, Leda, Irume. Controle de saída 120 decimal 8, transponder 5007, com 1556. Correto, chama para os pés, Flamengo. Chamará. Frequência do solo 121 decimal 1. Finalizando no curso do lote, Juliette Globo. Papatango Juliette, Tango Zulu, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 198, decimal 95. 195, Tango Zulu. 1094, decolar 222, controle 120, decimal 8. 208, gol 1094. Torre Salvador, Papatango Juliette, Tango Zulu, estabilizado por suave. Juliette, Tango Zulu, continua a aproximação, aguardando pista livre, 1015 ajuste, confirma intenção de pouso. Presente, o cancelamento para a força 97 na base na direita. 7, cancela da presente. Relativo. Cancelado 223, o Juliette Tango Zulu autorizado, base pela direita da 17, reporta de base para a final. Zulu, reporta lá de base para a final 97. Agilizando, Juliette Tango Zulu. Agilizar. Posto estabilizado. 2000, autorizado direto X-ray, posto estabilizado na 62. Livre decolagem pistão zero, vento no 70 graus, 8 nós. Decolagem 30 pistão zero, azul 4207. Decolagem 30 para 28, bravo decolagem. Tente, desça para 1.500 pés, bravo Vitor Tango, ajuste 905. Azul 4207, decolado 224, controle no 208. 208, azul 4207. Aeroscro Whisky, tem a frequência livre, chame no regresso. Controle azul 4207, cruzando 1.500 pés. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via da El para o nível de voo 340. Via da El para o nível 340, azul 4207. Papa Romeo, Bravo, Vitor Tango, ingresse via corredores, mantendo 1.500 pés, reporte no Através de Veracruz. Paripe? De Paripe, corrigindo o Bravo Vitor Tango. Para Paripe, Beto Tango. De 108. 39 milhas nordeste de Salvador, contato serviço radar encerrado para serviço de informação em alerta, chame Recife na frequência 12545, alternando 2685. 1094, suba restrito ao nível de voo 3110. Top restrito 3110, voo 1094. São 3191, no chame Recife, na frequência 13325, alterna 13395. Recife na 3191, bom dia, um bom final de semana. Bom dia. Azul 4082, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 3000 na 015, 4082. Possibilidade de apresentar voar direto do 1? Autorizado, Duna, Azul 4082. Está presente, Duna, 4082. Relógio Paris, Duna, rotatório, Bravo Tango. Direto corredor Interlagos, reporte rotatório, Bravo Vitor Tango. Será? Alfa Tango Tango, mantenha-se em condições visuais, 60 milhas noroeste de Salvador, reporte para descida. Alfa Tango Tango, desça para 3.500 pés, ajuste no 095. Forma o ajuste no 095, Alfa Tango Tango. Tango, acione o código 02545, 0245 Alfa Tango Tango. Estabilizou, voo no 162, chame a, complete novo procedimento, chame a torre em 1 no 8.95. Romeu, Bravo, Vitor Tango, chame a torre em 1 no 8.95. Obrigado. Bravo, Vitor Tango, visual Verônica. Bravo, Vitor Tango, ingresso final no 7, a cota final de 3 milhas, o ajuste no 015. Cota final 3 milhas, Tango. Oi, Salvador, bom dia, gol no 162, final da 1-0, embaixo lá. Voo no 162, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, o vento 170 graus, 129. Autorizado pouso, 10, voo no 162. 4082, pode prosseguir para 2000 com referência? Autorizado, 4082, 2000 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado. 2000 no 095, reporte menos estabilizado, 4082. Gol 1094, chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545, alternado 12685, gol 1094. 4207, está presente, voe Motiva. Motiva, azul 4207. Três milhas, o Bravo Tango. Bravo, Vitor Tango, cheque trem, autorizado, pouso, pista 17, vento 150 graus, 11 nós. Aí vai checar, 7. Show 162, solo 31, direita forte, sumo 21, 1. 211, bora. Azul 4082, estabilizado no localizador. Azul 4082, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, azul 4082. Azul 4207, chame Recife 13325, alterna 13395. 13325, alterna 13395, azul 4207. Torre Salvador, muito bom dia, o azul 4082, estabilizado no ILS. Azul 4082, já abaixado de travado? Ainda negativo. Reporta abaixado de travado, que é legal, no 015. Reportaríamos no 015, 4082. Papão, meu bravo, Vitor Santos, solo 3345. Papapá, Sierra, Kilo Índia, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizada. Dois, baixado e checado. Azul 4082, autorizado pouso 10, vento 150 graus, 9 nós. Autorizado pouso na 10, azul 4082. E a corredores, reporte no através de Caripe. Cliente autorizado para o derrotatório Alfa Tangotão. Azul 4082, solo 35, direita, Fox, sono 211. Direita, Fox, solo 211. Potengo Tango, desça para 1.510, ajuste 1.095. Segue via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Motor, qual é a posição da Alfa Tango? Motor Tango está na radial 329 de Salvador, a 29 milhas. A 29? Positivo, está na intenção na temperatura 17, Serra Quilinha. Está firme o Alfa Tango Tango? Não, Serra Quilinha, intenção é pousar na 17. Enche o Serra Quilinha. Localizador Serra Quilinha. Serra Quilinha, complete final do procedimento, chame a torre 1.18.95. 2.45, boa. Oi, Salvador, bom dia. Papapá, Serra Quilinha, final IMS, intenção de pouso 1.07. Gente, intenção de pouso 1.07, chame para o cancelamento Serra Quilinha. A 082 seguirá para 01. Tem algum marcha livre aí? Tem. 015. 015, livre base pelo lá esquerda, terra do Rio. Motores, aqui no gate 9, está informado em trajeto em mais talento. Gente, depois já termina, mas quem que se erra no 9? É passar a perna. meia por estacionamento, portão 7. 7 está livre, chame pro táxi. Tá, marinha para o táxi, 1756. Basta final, baixar travado, Serra Aquilo Índia. Serra Aquilo Índia, tráfego avistado, autorizado por pista 17, vento 1,62 a 0 graus, 1,1 no norte. Livre pouso no 7, Serra Aquilo Índia. Queria confirmar o vento, por gentileza, do Serra Aquilo Índia? 160 graus, 11 no norte. Obrigado. Aquilo Índia, solas 4-4, 4-5. Direita, papá, frequência de estacionar, bom dia. Tango, tango, controle. Você está sintonizando no, VO, no VOR? Não, é só para termos aqui de instrução, o senhor e algum, está sintonizado também no VOR? A sua bandeirinha aí no VOR está dando tio ou front? Tio ou front e a radial que cruza, por gentileza. Gente, obrigado. Papá, Alfa, Tango, Tango, chame a torre em 1 no 8, decimal 9, 5.